Bem, na verdade, hoje vai ser um dia que as histórias e as experiências de vocês vão ser importantes. Vai ser uma troca de ideias. Não é nenhum tipo de preleção unilateral. Mas a cada experiência que vocês já passaram ou tiveram, quiserem compartilhar, por favor, levante a mão e fale. Isso vai ser muito enriquecedor para mim e para todos. Porque nessa noite, nessa tarde, ainda não aconteceu, nós vamos falar de um assunto bem interessante, que algumas escolas dominicais atrás, o Marcelo já colocou, algumas coisas sobre as ferramentas que os cristãos precisam ter. Como nós, filhos de Deus, como crentes, somos munidos de algumas ferramentas, né, onde até as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E uma das ferramentas que a gente precisa, né, desenvolver e colocar no nosso exército é uma ferramenta de discernimento, de entendimento, de visão. E vamos falar também nessa tarde sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida ou para a vida de alguém? Quando nós entendemos, uma coisa é certa. Você quer servir a... Você quer estar no centro da vontade de Deus? Amém ou não amém? Você quer, eu também quero. Nós sabemos lá, que Paulo nos falou lá em Romanos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a vontade de Deus é uma coisa legal. Para mim, para você e para todo mundo. Inclusive, Isaías também fala que os assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Então, a vontade de Deus ela é uma coisa importante para nós cristãos, que nós que estamos aqui e queremos servir, e queremos crescer, e queremos estar mais próximo do nosso Deus. E à medida que, meus irmãos, que a gente vai caminhando numa intimidade com Deus, que nós vamos tendo uma vivência com Cristo, nós queremos estar no centro dessa vontade. Afinal de contas, ela é boa, perfeita e agradável. A pergunta é, como é que eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus? Como é que eu sei o que, que Deus... Ou melhor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para o meu ministério, para a minha família, para as minhas decisões, para as minhas grandes decisões? Como é que eu sei qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque eu sei qual é a vontade do Fabiano, mas e a vontade de Deus, qual é? Alguém tem um manual? Quem sabe uma apostila? Né? Essa é a vontade de Deus, né? Para o Ero. Aí vem lá uma impressão direta dos céus, um manual prático, né? Que ele fala assim, ah, isso o Ero tem que fazer, isso o Ero não tem que fazer, ah, isso o Whindersson tem que fazer. Isso. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Meus irmãos, nós sabemos e discernimos e entendemos essa vontade de Deus para a nossa vida, é uma ferramenta muito poderosa. Vocês concordam comigo? A hora que nós começamos a entender o que é a vontade de Deus na nossa vida, nós começamos a estar mais perto do Pai. Estamos mais no centro daquilo que Ele espera de nós. E interessante que a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável, ela tem uma para mim, ela tem outra para você. Nós temos sim um plano de salvação, temos sim algumas coisas que são comuns a todos. Mas quando nós falamos de chamado, como falando da nossa vida, da nossa comunhão, tem coisas muito específicas, que é diferente de um para o outro. O pastor Amir tem algumas vontades de Deus para a vida dele. Eu tenho algumas outras, e cada um aqui tem algumas outras. E não há nada de errado disso. O importante é a gente saber discernir. Pois bem, como é que a gente faz para discernir? Precisamos estabelecer, o que já foi falado também aqui algumas vezes, um canal de comunicação com Deus. Deus vai te instruir qual é a sua vontade. Ele vai te orientar. Tem um versículo muito lindo, em Isaías 58, não precisa abrir não, é em Isaías 58, 11. Fala assim, e o Senhor te guiará continuamente. O Senhor vai me guiar, meus irmãos, e vai te guiar continuamente. A cada passo que nós damos, Ele vai te guiar. Ele vai te dizer se você vai virar à esquerda, se você vai virar à direita, se você quer fazer assim ou quer fazer assado. Pois bem, se Deus vai me guiar, eu, como pessoa, indivíduo, vai te guiar como pessoa indivíduo para a perfeita e boa vontade, como é que ele vai fazer isso? Beleza, através de uma comunicação, já falamos. E como nós desenvolvemos essa comunicação? A hora que nós buscamos entender a vontade de Deus, nós começamos a desenhar dois pontos. Nós podemos ser objetivos e podemos ser subjetivos. O objetivo é quando nós entendemos a vontade de Deus na nossa lógica e somos 100% lógicos e eliminamos a parte das experiências com Deus. Nós eliminamos a parte de onde vem aquilo que não é lógico, né? E ficamos focados 100% naquilo que nós sabemos é certo e errado. Então, por exemplo, precisa de alguma experiência sobrenatural para saber se pode matar alguém? Não. Você já sabe, e eu também, que não é da vontade de Deus que você mate alguém. Isso está muito claro na Bíblia, na nossa vida. Agora, é vontade de Deus que você vá fazer uma visita para aquela pessoa específica que você teve um sonho? Ou não? Ou é vontade de Deus que você, sei lá, né, um chamado, é vontade de Deus que você abra um culto na sua casa e evangelize seus vizinhos? É momento? Tem tantas coisas, meus irmãos, que se nós formos 100% objetivos, elas ficam sem respostas. E horas nós vamos fazer isso pela nossa vontade, e horas nós vamos dar de cara, né, no muro, né, não fazendo até e deixando de fazer alguma coisa que Deus espera de nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que temos um perfil objetivo, onde nós fazemos aquilo que é lógico e certo, porque já conhecemos a palavra e algumas coisas básicas. E temos também um perfil subjetivo, onde justamente é o contrário. Você se torna 100% místico, digamos assim. Você vai buscar, né, e vai orar e vai esperar uma experiência com Deus, um sonho, uma visão, uma revelação, uma profecia, uma profetada, uma qualquer coisa assim, para você se mexer em tudo na sua vida. Aí você se torna 100% subjetivo. Você vai chegar no café da manhã e você vai assim, vamos orar e falar com Deus para ver se devemos comer ovos nesse café da manhã. Se Deus falar conosco, nós vamos comer ovos e nós vamos, né, comê-los. Se Deus não falar, nós vamos comer pão com manteiga. E você começa a viver de uma vida 100% subjetiva. Esse é o nosso outro extremo. Buscando, né, colocando não só a lógica e essa parte objetiva, mas a parte subjetiva como sendo o teu guia de vida. Tudo você vai buscar uma experiência e vai buscar um sinal de Deus. Temos dois extremos. Estão me entendendo, irmão? Amém? Balança a cabeça. Amém. Importante. Da parte subjetiva, você fala assim, pô, Fabiano, mas isso é legal, já pensou? Senhor, quantas gotas de adoçante eu preciso colocar agora, né? Fala comigo. Isso é uma coisa, é uma intimidade contínua, uma comunhão contínua. Quer algo mais legal do que isso? Quer. Isso não é tão legal assim. Porque nós, quando se tornamos 100% subjetivos nessa ânsia da comunicação com Deus, nós abrimos, meus irmãos, uma porta desse tamanho, né, para algumas armadilhas. Porque nem sempre alguma coisa, alguma voz que você ouça, pode ser a voz de Deus. E se você baseia a sua vida nisso, você deixa, né, um risco muito grande para que você caia em armadilhas, literalmente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Paulo deixou um versículo muito legal em 1 Coríntios 14, eu vou ler para os irmãos, que fala assim, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas se tem, Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Toda voz que você ouve é alguma coisa que está acontecendo no mundo espiritual. Só que ela pode ser uma voz de Deus, como pode ser uma voz que não é de Deus. Se você busca 100% da sua vida baseada em uma experiência, vamos chamar, essa palavra misticismo, não se escandalizem com ela, mas é, né, em alguma coisa nessa maneira, você está abrindo uma oportunidade, o teu risco de erro aumenta. O teu risco de você estar e sair fora, né, daquilo que Deus espera, você aumenta. Então, Fabiano, você tem uma pessoa objetiva e uma pessoa subjetiva. Aonde está? O que eu preciso ser para entender a voz de Deus? Você precisa ser uma pessoa equilibrada. Você precisa ter as duas coisas. Você não pode ser nem só objetivo nem só subjetivo. Você tem que ter as duas. Você tem que saber o que é certo para a sua vida pela palavra, pelo plano de salvação, por aquilo que Jesus deixou como mandamento. Assim como você precisa também buscar as suas experiências, as suas confirmações, buscar os dons, buscar aquilo que Deus venha confirmar. E no equilíbrio dessa história, acaba sendo o meio ponto, o meio termo, para que nós possamos começar a discernir a vontade de Deus. Eu não vou, hoje, domingo, orar: Senhor, me revela nessa noite, Pai, se eu preciso ir trabalhar amanhã. Se o Senhor não me revelar, eu não vou. Se o Senhor me revelar, eu vou estar lá. Ele fala assim: vai aprender com formiga. Então, nós não temos que perguntar tudo, meus irmãos. Isso não é, não significa que não temos que ter uma comunicação e uma intimidade direta. Tem nada a ver. Nós precisamos crescer em intimidade e crescer nessa comunicação com Deus. Mas sabendo muito bem separar o que é um objetivo e o que é uma coisa muito subjetiva. Por favor, Nilson. O negócio subjetivo, né? O tarô gospel, né? A gente pega a Bíblia e abre, né? Versículo. Como horóscopo, né? Horóscopo cristão. Aí o tio Mil já contou várias vezes a piadinha do homem que abre lá e cai lá no Judas, né? E Judas foi e se enforcou, né? E queria saber a vontade de Deus, né? Então abriu lá e Judas foi e se enforcou, abre e devolve. Depois cai, vai e faz o mesmo, né? Depois abre e devolve e cai lá e assim tem que fazer, faz o depresso. Né? Aí você também, é uma questão. É o cara que tem medo, né? Quando a pessoa está no extremo, que você diz da fé mítica, né? Onde ele não criou essa conexão que vai ensinar agora. Mas isso é ensinado. Também essa questão da caixinha de promessa, né? Que até hoje o tio Rio me pergunta: por que não fizeram caixinha do dever? Só caixinha de promessa para guiar. E tem gente que apoia a vida, todas as decisões, importantes decisões da vida, nesse tipo de exatamente. Então, meus irmãos, ser uma pessoa objetiva e subjetiva, precisamos ser os dois, né, com um certo equilíbrio. Afinal de contas, não podemos eliminar e rejeitar as experiências, né, sobrenaturais, que são experiências algo que Deus venha entregar no teu espírito mesmo, seja um sonho, um sentimento, uma visão, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, um insight, né, cristão, né, insight gospel, que a gente chama. Quando cai uma ficha, às vezes você não sabe nem porquê, mas você começa a perceber e discernir algumas coisas. E ao mesmo tempo, não podemos ser, né, não podemos rejeitar isso, mas ao mesmo tempo não precisamos, né, viver 100%, né, das nossas coisas atrás disso. Né, porque ora tem horas que Deus não vai falar nada, e o risco de alguém outro falar é muito grande, e você vai tomar um rumo errado. Pois bem, esse é o nosso primeiro ponto, né, que vamos, né, teremos nessa tarde, do objetivo e subjetivo. Antes de nós cairmos numa listinha bem interessante de como discernir a vontade de Deus, é interessante entender mais uma questão. Além de ser uma pessoa equilibrada no objetivo e no subjetivo, nós precisamos ser uma pessoa com fé e não com presunção. Qual a diferença de fé e presunção? Não é presunto, é presunção. É, presuntando. Muito obrigado. Eu vou ficar quieto, não vou nem explicar. Meus irmãos, a fé, você já sabe o que é, né? E já, eu não vou entrar nesse tema hoje, né? Não é o objetivo. É, mas a presunção é algo que nós nos disfarçamos de fé e queremos que Deus faça aquilo. É mais ou menos assim. Deixa eu tomar uma água que acho que vai ficar mais fácil. Pela fé, esse copo vai voar desse púlpito ou não? Ué, você acha que Deus não pode fazer esse milagre? Pode, né? Não tem nada a ver, Deus, sei lá, né? Pode, não pode? Pode. Quem acredita que pela fé, por um milagre divino, esse copo vai sair voando? Com o propósito de Deus, a nossa vida, para que nós possamos ele vai, ele fará isso. Se for um propósito de Deus, ele fará. Vocês, mas eu estou aqui e eu vou falar que pela fé esse copo vai ser voando. Vocês acreditam ou não acreditam nisso? Fala, pastor. Pode fazer voando, estraga a minha aula. Isso é muita pouca coisa para Deus. Ué, pode ser pouca coisa, mas pode haver um propósito. Já pensou? A vizinhança ia ficar sabendo. Meu, tinha um, meu Deus, tinha uma escola dominical com um copo, saiu voando e foi em direção à coluna. Né? Não era brincadeira do copo. Quem acha que pela fé, por um milagre divino, esse copo vai voar ou não? Levanta a mão. Ninguém acha, só o Sérgio. Deus, se vocês não fazem esse copo voar? Ô, gente! Ó, eu sou cristão. Pela fé, vocês acreditam que esse copo sai voando ou não? Sérgio acredita. Vamos lá, eu acredito também. Ô, gente, vocês não acreditam. Fala, Lili. Vocês estão sendo muito céticos. Vocês vão acreditar em milagre? Vocês não acreditam em milagre mais? Tá todo mundo, né? Você vai dar um tapa, não, vai cair, você vai empurrar. Gente, o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre. Amém? Vai bom ou não vai? Gente, então vamos congelar essa história aqui. E vamos olhar para uma outra história, que é de Elias em 1 Reis 18, quando tem toda aquela história dos profetas de Baal. Onde, né, ele vai lá e chega e fala assim, ó, agora vai descer, os caras foram lá, molharam os, né, as madeirinhas, o holocausto e tudo mais, e, né, vem o fogo do céu para acender aquele altar. Aquilo era algo tão maluco como talvez essa do copo voasse. A gente está aqui num desafio. Eu estou falando que meu Deus é poderoso o suficiente para fazer esse copo voar. Os profetas de Baal estavam naquela discussão sobre, né, colocar fogo no altar ou não. E os caras, não vai entrar, não vai colocar, não vai acender. E aí, qual que é a diferença do copo e do altar? Naquela hora, contra todos e todos que estavam lá, Elias falou, desça fogo do céu. E o fogo pegou e torrou o altar, e torrou os profetas, e foi todo mundo torrado naquela história lá. E aí, e foi um grande ponto para que os... O que você quer? É só um pouquinho. E foi um ponto que o nome de Deus foi engrandecido. Amém ou não amém? Foi um ponto importante. E o copo? Tinha um propósito? Meus irmãos, a diferença é essa, é a diferença de fé e presunção. E eu creio que esse copo vai voar. Eu acredito mesmo. Assim como eu creio que, né, acredito que o fogo, né, acendeu o altar lá dos profetas de Baal. A diferença, meus irmãos, é muito simples em toda essa história, tanto do copo como do altar. É se isso é vontade de Deus ou não é vontade de Deus. Se isso é algo que é uma vontade do Fabiano, é uma vontade de Deus. Se Deus me falasse, Fabiano, coloque um copo lá no altar e olhe sobre aquele copo e ele vai voar, eu estaria obedecendo uma ordenança, uma instrução da vontade de Deus, estaria orando pela fé e eu creio que ele ia voar. Elias fez isso. Elias, ele entendeu uma instrução de Deus. Ele obedeceu a Deus e o milagre aconteceu. Se eu vier aqui sem ter a instrução de Deus que esse copo vai voar e pela fé, se eu ficar suando aqui e acreditando que ele vai, eu posso até acreditar que ele voa mesmo. Mas isso eu estaria usando de presunção e não de fé. Deu para ficar claro a diferença de presunção e fé? E foi o que aconteceu com Elias e o que não aconteceu comigo. E esse copo só vai voar se eu fizer assim mesmo. Fala, ela. De 90. De 90. De 90. De 90. De 90. Então, que na verdade, a tela acha uma palavra que Deus dá. Senão, é presunção. Senão, seria presunção. Certo. Com essa fé, da forma que você foi com as pessoas, estão doentes. Deus me deixa uma ordenança para nós. Nós profetizamos em nome de Jesus Cristo, aquela pessoa que está lá com AIDS, para muitos, é uma cura que não é, que nem uma doença, não tem cura, né? Mas profetiza em nome de Jesus. E pela fé, você profetizou, em nome de Jesus Cristo, em todos os nomes, a pessoa vai ser curada. E como provar essas coisas, né? É a fé. Então, a questão é, tem coisas que nós temos por ordenança e tem coisas que nós temos por vontade própria ou vontade de Deus. Por exemplo, você orar por um enfermo, você falar de Jesus para alguém, você pregar o Evangelho da Salvação, isso é uma ordenança. Nós temos isso, né, na grande comissão, no final de Mateus, no final de Lucas, quando Jesus nos deixa claro que isso é o que nós temos... Temos que fazer até por dever. Por exemplo, eu não vou orar para o Senhor. Será que eu falo de Jesus para alguém hoje ou não? Né? Ou será que eu oro, né, sobre uma cura divina ou não? Nós sabemos que isso já está disponível. Agora, né, quando existe alguma coisa onde a gente não sabe qual é a vontade de Deus na história, aí sim nós precisamos estar atentos a discernir essa vontade. E aí sim, se nós entendermos que essa é a vontade de Deus, nós temos que agir com fé. E se não, se nós não entendermos isso, nós agiríamos com presunção. Eu tive uma época, exatamente isso. A partir do momento que, até quando a gente entra nessa história de fé e presunção, o foco é você entender o que é a fé, né? Qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Os nossos deveres, digamos assim, como cristãos, como, né, como pessoas que se preocupam em comunicar Jesus, isso é inerente disso. Cai naquela história do misticismo no lado 100%. Nós não precisamos consultar a Deus se vamos orar ou não por alguém. Né, ou se vamos falar de Jesus para alguém ou não. Nós precisamos sim consultar a Deus sobre aquilo que Ele quer para a nossa vida, para o nosso ministério, para nossas decisões, onde não existe nada tão claro assim. Então, que nem no ministério de Elias, naquele episódio, né, de Baal, se Deus tivesse falado com ele antes, nada disso teria acontecido. E se ele fizesse pela sua própria ideia, seria presunção e ele teria passado vergonha. Tem um versículo, para fechar essa questão, que está lá em 1 Reis 18:36, que fala assim: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aqui foi a deixa de Elias falando que ele fez tudo aquilo, todo aquele desafio, né, baseado na palavra que Deus tinha dado para ele. Então esse versículo, ele nos, né, isso fica muito claro. Então Deus ordenou alguma coisa, Elias obedeceu e o milagre aconteceu. E ele agiu por certo. Mas uma coisa que pode ser, né? Falando em presunção. Muita gente não tem intimidade com Deus e tem a geração que tem vagando. Para Elias tomar esse título de decisão, tem um versículo bom que eu estou na vida aqui. Não sei onde é que está, mas eu sei ele. Né? Para guardar com o negócio. Diz assim: o vento não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim consegue aquele que ele abre, que ele necessita. A pessoa que tem intimidade profunda com Deus, o Espírito Santo de Deus governa ela nas ações e nas decisões do sobrenatural. Você nem percebe, você é conduzido e vai fazendo. A história da coma. Nós começamos a fazer a garagem ainda. É, por exemplo, assim, todo mundo olhava, e a coma passou de pau na minha mulher. Aí, quem crê em mulher? É. Tá bom, ali, né? O amigo mesmo, cadê a copa? Tá grande? Eu lembro quando ela chegou, eu disse: quem crê? Aí eu falei: então, olha, agradecendo. A senhora, eu agradeço. Abra a janela. Vocês não viram, né? Mas não é que vem que a testada está aí mesmo. Aí eu disse assim: estou pensando no adorado, agradecendo todo mundo. Eu escutei alguém falar: vamos então fazer a garagem. É. Então o que que acontece? Quando você tem intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo vai te guiar nas ações do sobrenatural. Ele entra por mais a decisão, ele foi guiado pelas ações do sobrenatural, pelo Espírito de Deus. Então, muito cuidado, quem não tem intimidade, né? Olha, eu vou orar para o dor de cabeça, ih, doeu ali, não só voltar. Tome esse sorrisão, Deus está vindo. Então, muita gente reduz, Deus não está mais um sorrisão. Não dá fé para. Só que a fé tem um sentido de nos colocar em paz. E ela só tem sentido se for no propósito. Não no nosso. Lembra da história do menino do Campo Largo? Né? Respondeu na prova de geografia, orando: Senhor, eu creio que eu vou lá, eu creio. E de manhã tu vai perguntar: poxa, nosso filho está tão fervoroso, por que ele está orando tanto no Campo Largo? Ele chorando: porque eu respondi na prova de geografia que a capital do Paraná é Campo Largo, mas Deus vai mudar isso. O que a sua historinha nos ensina? Que nós muitas vezes queremos governar as nações, as decisões de Deus, e justificamos isso por fé. Aí o que acontece? Tem gente frustrada. Mas você não disse que Deus ia curar? Eu não apoiei minha fé em Deus, foi nas suas palavras. Mas então, o que Deus deu? Aí, buscando que a vontade de Deus seja a vontade dele. Fazer esse exemplo aí, no Tionir sobre uma fé subjetiva, eu tive uma experiência forte para confirmar isso. E às vezes nós somos, quando Deus fala no nosso coração, a gente é emocional automaticamente. É como se a gente não fosse a gente que estivesse fazendo. Eu me lembro uma vez, lá na quando eu estava no temporal de jovens, eu estava lá. Foi um período curto, mas muito intenso, né, aquele temporal de jovens. Eu lembro aquele rapaz que tinha sido espancado. machucado, machucando o rosto. Eu não podia deixar o menino ali, chegou naquela situação, ninguém estava entendendo nada que era aquele rapaz, ninguém conhecia aquele rapaz, né? Então, daí eu falei, já não começa, vamos lá, vem com o rapaz, espera, tinha que restaurar com ele, a gente ficou. Foi ali que eu estava vendo uma rosa aqui no meu livro. Então eu não fiz aquilo na empolgação, eu disse, ó, vocês creem que essa bicicleta desse moço vai ser defendida, nós vamos orar e repreender esse ladrão de roupa e vai acontecer. Então, e 2 semanas depois ele é conseguido, ele achou, né? Eu estava andando na rua, passou ali a bicicleta dele. Mano. E ele falou, essa bicicleta é minha, devolva para mim. Disse, o rapaz falou, tá bom. Era vou plantar batata, né? E você às vezes tenta. Era uma piada, tá? Vou contar de novo, peraí. É que tem que fazer um contexto. A piadinha que você tinha contou uma vez pra mim. Às vezes você vê lá no céu escrito VPB. Aí você entende, ah, eu vou pregar a Bíblia, né? É, vai pregar a Bíblia. Né? E você fala assim, puxa, né? Vou ser, né? Larga tudo, pede, sei lá, demissão do emprego, não sei o que, vai lá. E na verdade Deus estava te dizendo, né? Vai plantar batata, né? E você nem discerniu a voz de Deus. É um exemplo bobo, era uma piadinha, mas tudo bem. Funcionou. Estão voltando, né? Voltando à vontade de Deus. É que eu estou preocupado com o tempo. Não mesmo. É porque a gente vai chegar em coisas que são 7 e a gente está aqui na primeira ainda. Tá. Então, pastor, eu acho que a gente tinha Enfim, agora ficou melhor. Agora sim, agora. Então, se a gente tem Deus querendo orientar as nossas vidas e mostrando qual é a boa, perfeita e agradável vontade para Ele, nós precisamos estar atentos a qual é, né, e ouvirmos a sua voz. Para isso, essa comunicação, essa intimidade é fundamental, né, como um filho ouve a voz de um pai. Pois bem, que sinais e que métodos nós poderíamos resumir e elencar para entender como discernir essa vontade? Existe um conceito, isso não é meu, é um teólogo que compartilhou e achei bem interessante, que a vontade de Deus pode ser discernida como se fossem faróis, como se fossem luzes. E essas luzes, assim como guiam um barco. Eu falei, bem, vou atrás do que é essa história. Ainda bem que tem o seu Elias aqui, o Marcel, para dar uma aula sobre isso. Mas, estava lá em casa, entrei no site da Marinha e fui entender o que é um farol de um barco, né? E aí vi que tinha um monte de tipo de farol e tal, tem algumas luzes, por favor, seu Elias, me corrija se eu estiver errado, que eles chamam de luzes de alinhamento. Para você, vem um transatlântico, você precisa entrar num porto e você precisa alinhar aquelas luzes, né, como se fosse um caminho, e ela vai te dar qual é o caminho para você chegar, porque tem banco de areia, tem coral, tem essas coisas assim. E algumas luzes ficam na costa, outras luzes ficam em boias, ou algumas luzes ficam em barcos, outras no próprio porto, e você vai alinhando aquilo como se fosse uma estrada. E se nós temos apenas duas luzes, né, você faz uma reta em qualquer direção. Mas quando você vai tendo várias luzes, aquilo vai te determinando uma reta. A hora que você alinha, você não perde mais a direção. Seja num caminho, que nem quando a gente às vezes vê, tipo num avião, assim, na televisão, o pessoal mostrando esse negócio do aeroporto, né? Ele vê um caminho de luz. Né? As luzes alinhadas, ele sabe como pousar o avião. Um barco também, você tem essas luzes de alinhamento. Ou até, em alguns casos, as luzes que você precisa realmente estar alinhadas na vertical, para saber qual é o ponto que você tem que chegar. E elas estão num morro. É bem interessante. Entre no site da Marinha. Marinha também é cultura. Eu aprendi bastante isso. É mais ou menos isso, Celia? Ela tem balizamento, né? Que tem características, as cores, né? Tem a cor verde e a cor vermelha, né? E então, se quer um mais, a de Boreste é verde e a de Concórdia é vermelha. Floresta lado direito, o forte lado esquerdo. E a gente brincava bastante, né, fazer o curso. Então tem floresta com bordo, né? E tem também aquele que não leva em consideração nada, que é o escuro bordo. Ele vai para a floresta. Sai fora e cai, vai. Yeah. E as luzes, essas luzes de alinhamento, você precisa alinhar essas luzes? Exatamente. Tem as distâncias, né? Ela possa ter o certo de canal, segurança, né? Porque normalmente os canais na cidade de Bahia são restritos. Né? Tem muitos bancos, né? De areia, tem rocha, tem terra, tal. Então ali é o ponto de convergência, né? De entrada e saída. Inclusive quem faz isso é o prático, né? E o prático também. O prático é um profissional que tem o melhor salário do Brasil. Pois é, isso já foi um Globo Repórter. E ele vai até o alto mar, né, entra no transatlântico para, né, estacionar o navio no porto. Aí depois pega a grana dele e vai embora. Bem assim. Simples assim. É um manobrista, sabe, um manobrista de estacionamento? É um manobrista de porto. É mais ou menos isso. E esse prático, né, ele tem essa missão, né, porque ele já conhece a região. E se for fazer isso à noite, né, ele faz isso com as luzes e consegue se orientar. Seja com barco ou em situação parecida ao avião. Interessante que essa analogia de mar, escuridão, né, e nós, ela é muito interessante. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui numa dimensão real, no mundo físico. E nós cremos que existe uma dimensão espiritual, né, onde muitas coisas acontecem. E às vezes, né, algumas pessoas, algumas mais, outras menos, temos, né, experiências como se abrisse essa dimensão e nós tivéssemos acesso a uma questão do mundo espiritual. Seja numa visão, seja num sonho, seja até mesmo num sentimento, num cheiro, em alguma coisa assim. Isso acontece. É algo que nós não vemos com nossos olhos. Então, meus irmãos, nessa questão mundo de uma dimensão espiritual, onde, né, ali temos os anjos, os demônios, ali onde temos uma manifestação do Espírito mais clara, nós, hoje, muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos como um cego nessa dimensão. É como se nós estivéssemos numa canoinha no meio do, né, do mar à noite, sem saber para onde ir. Né? Sabendo assim, não, preciso atracar, mas eu não sei para onde ir. Né? Porque nós não enxergamos com os nossos olhos o que deveríamos. Se nós enxergássemos com nossos olhos essa dimensão, seria muito fácil, né, discernir e até, né, ver qual é a vontade de Deus. Você olharia para aquela situação e falaria assim, ah, olha lá o capeta lá, está lá com o chifrinho atrás da pessoa, né? Atrás daquele contrato, né? Está ele lá. Assim. Você fala assim, não, aqui eu não caio. Seria muito fácil discernir algumas situações se nós tivéssemos uma abertura, né, espiritual nesse nível. Mas, né, o que nós temos? Nós temos como os faróis que Deus coloca para nós nas nossas vidas. Então, por mais que nós estejamos no mar à noite, cegos, né, sabendo que precisamos atracar, nós não conhecemos a região, não está de dia, nem sabemos como é que é o mar, mas nós temos essas luzes e nós precisamos discernir essas luzes. E a hora que nós discernimos essas luzes e colocamos essas luzes num alinhamento, nós estaremos caminhando para a vontade de Deus, que é a vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo? Então, vamos lá. Logo, estamos na canoinha, estamos na escuridão do mar e temos as luzes. E precisamos procurar esses faróis. Pelo que eu vi também, o pessoal que vai atracar essa história do barco, eles procuram os faróis. Onde está o farol? Está lá. Então aqui tem um, aqui tem outro. Agora vamos ver como é que funciona. Então nós temos que estar atentos e procurar esses faróis para começar a discernir qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E aí, temos 7 faróis para nos orientar. Isso é muito bom. Se fosse 2, nós estaríamos fritos. Entre 2, você não consegue fazer nenhuma direção. Quanto mais faróis nós conseguirmos discernir, mais, né, o prumo certo da direção nós vamos ter para a boa, perfeita vontade de Deus. E aí vamos começar a entender agora esses 7 faróis. A gente não vai conseguir acabar os 7 hoje. Não tem problema. Tá, então vamos pegar só o primeiro farol, que o primeiro farol é um pouco do que o Marcel falou. Ele se chama convicção interior ou testemunho de espírito. A primeira coisa que nos motiva a fazermos alguma coisa, que seja da vontade de Deus, ela começa com uma convicção que vem dentro de nós. Você começa a encasquetar com alguma coisa, como diz o tio. Você começa a ficar encasquetado com aquilo e você não consegue, às vezes, explicar. E você tem, às vezes, ou até mesmo alguma experiência tua, você pode ter um sonho, você pode ter um sentimento, mas você tem alguma coisa dentro de você que te leva naquela direção. Isso é interessante, meus irmãos, porque quando nós temos uma experiência dessa, nós, às vezes, a gente não consegue nem explicar o porquê, mas é como se fosse uma certeza que ia acontecer. Como o Marcel falou nesse caso da bicicleta, né, alguma coisa falou, alguma coisa impulsionou ele naquele momento que ele tinha que fazer aquilo. Se ele perguntasse depois, puxa, por que se eu orei assim, talvez a bicicleta do rapaz nem aparecesse? Isso não é um protocolo. Isso não é uma regra que cada vez que, né, o manual do GTQ lá, né? Opa, tá gravando. Vou ter que editar, hein? Depois ele é. Então tem lá no manual do obreiro que fala assim, ó, cada vez que entrar uma pessoa, um jovem espancado e assaltado pela igreja, você chame ele no meio da roda dos, né, de todos e ore para que seu bem retorne em 2 semanas. Feito isso acontecerá. Não funciona assim. Porque não é uma regra. Não são todos os casos que a bicicleta do moço vai retornar. O que, que nós temos que estar atento? A essa voz. Aí nós vamos usar de fé e não de presunção. O Marcel, naquele momento, naquela situação, ele discerniu isso. O Espírito Santo falou com ele, falou assim, ó, abre a roda, chama o piá, né, ore por ele, né, faça isso e, né, cala a boca e obedeça. E você, nessa hora, nessa comunhão e nessa intimidade, você discerne isso. Fala assim, opa, eu preciso fazer isso. Se alguém chegasse para ele e falasse, Marcel, por que você está fazendo isso? Eu não sei, mas eu estou sentindo de fazer isso. E aí você tem uma convicção interior, você tem uma experiência tua, muitas vezes não explicável, Às vezes é explicado, ó, eu sonhei que tinha um passarinho assim assado e eu entendo que esse sonho é de Deus e eu quero que esse sonho falou comigo e eu vou fazer isso. Ou você vai ter uma, né, algo não explicado. Para fechar, ó, um exemplo, tem um exemplo de Paulo, né, em Atos 16, indo pregar para Macedônia. Ele não queria ir pregar, não, né, tentou, não deu certo uma vez, tentou duas vezes, não deu certo. Apareceu um homem, vou ler o versículo para os irmãos. E Paulo teve uma noite uma visão em que apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo teve uma visão e ele concluiu naquilo que Deus estava chamando para passar na Macedônia. Teve uma experiência e aquilo virou uma convicção interior dentro. Agora, nem que a vaca tussa ele tinha que ir para a Macedônia porque ele entendeu o chamado do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, se chama convicção interior. É como se fosse um testemunho de espírito, onde o meu espírito, né, está de acordo com o teu espírito e você tem uma concordância e muitas vezes inexplicável de fazer alguma coisa. Esse é o nosso primeiro farol. Por favor, esses exemplos são importantes. É um exemplo estranho da Bíblia de testemunho interior. Uma das coisas mais claras que eu vi foi quando o Felipe estava andando e de repente o Espírito disse: corre! Né? Foge, louco! Está, né, vendo aquela carroça? Corra atrás daquela carroça! Uma das coisas que é mais bizarras. Bizarras, né? Falou. Vai correr na carroça. Né? Falou no coração dele, ele pegou para aquele etíope, né? E aquilo foi uma coisa incrível. Né? Então, é mais um exemplo. Interessante que, meus irmãos, correr atrás daquela carroça, no caso do Felipe, não é regra. É algo que, até certo ponto, nós vamos ver depois, não está na Bíblia. Não é um mandamento, não é claro. Era uma coisa específica para o Felipe, naquele momento, naquela carroça. E ele estava, e era necessário ele discernir isso, né, para que a vontade de Deus fosse feita, e, né, ele estar nessa intimidade, nessa comunicação com Deus. Então eu posso concluir, quem tem intimidade, Deus firma as condições. E as condições se tornam ações geradas pelo Espírito. O triste, né? É quando eu faço as minhas convicções e não ouvi Deus. Né? Perguntava nisso no ministério. Frustração, falta de fé, desespero, agonia. E a própria obra, em vez de ser uma bênção, vai ser uma penitência. Porque daí você torna um freio de mão na sua vida. Né? Ah, mas puxa, Deus está me provando. Né? Tem um exemplo muito engraçado da irmã Juli, que eu guardei no coração. Muitos anos atrás, ela foi uma pioneira que andou lá na Ribeira. Lembro, nós sentamos lá no ponto de ônibus para comer arroz com galinha lá. E eu bem alegre, ó, mostrei o terreno aqui, nós vamos construir a igreja. Aí a irmã Juli olhou e você queria me agradar. Pois é. Ela teve uma amiga que me disse: olha, que padre, tudo vai dar certo aqui. Mas quando ela viu, né? Aí eu disse: ah, eu preciso pedir perdão, porque eu não estava preso, eu falei para me agradar. Mas foi muito honesto, foi muito bonito. Não, perfeito. Sabe o gesto dela, o carinho dela, né? Veio a gerar ações também no meu coração. Não posso desanimar. Ninguém é pobre, né? Ninguém tem dinheiro. Aonde é que está dizendo que não estou vendo nada? Nem eu mesmo ali. Mas olha só que interessante. Mas havia dentro do, né, do tio uma convicção interior de que haveria uma igreja naquele lugar. Por mais que todo mundo olhasse e falasse, né? Amém. Ó, se precisar de alguma coisa. Olha, eu vou jogar com vocês, tem um assunto. Tio, não estraga minha aula. Mais uma vez. Calma, senhor, vem, tu vai falando. Desculpa, senhor. Pior é aquela pessoa que chega para você e fala: o tio ainda está lá? O tio ainda está lá? Eu já digo: olha, eu vou mais do jeito que você, porque não quero que você esteja lá. Tio, a gente vai falar do seu, tio. Prometo. Então, isso é uma convicção interior que estava dentro do coração do tio, não só nessa vez, nesse momento, nessa ocasião, mas. E é o primeiro ponto que a gente tem, que é o primeiro farol. Mas olha só que interessante, é o primeiro. Toda a convicção que a gente tem dentro de nós, significa que é vontade de Deus? Não. Não, Neni falou, perfeito. Por quê? Porque enganoso também é o coração do homem. E é muito fácil nós sermos tendenciosos. Começarmos a achar coisas, a sentir coisas, né, fala, vem chifre na cabeça de cavalo, né? Você começa a ver, né? Ou até mesmo ter sonhos, isso é a coisa mais natural do mundo, porque não são todos os sonhos que nós temos que são inspirados por Deus. E você às vezes sonha com aquilo, e você entende com aquilo, e você projeta toda uma questão de alma e não de espírito em cima de uma situação. Então você ter a convicção interior, né, que isso é um farol de Deus, só esse farol não resolve a questão. Não é só você ter uma convicção interior que você já pode falar assim, ó, essa é a vontade de Deus que eu estou sentindo. É aí por isso que são sete. Porque se for só um, né, aí não funciona. Né? Então, se os sete falarem para ir, se seis falarem para ir para um lado e esse falar para ir para o outro, vai dar furada, vai dar em água, vai ficar encalhado. E até esse negócio de encalhado é uma outra simbologia interessante, né, que nós ficamos encalhados numa vida espiritual. Né, como se estivéssemos, né, nessa questão, você não consegue atracar no porco, chegar da boa, perfeita vontade de Deus. E calha. Tem um exemplo para o muito bom. Mas tio, calma, cachorro novo lá, se a gente vai correr. Pequeno velho lá, tem uma garota sentada. É verdade. Mas por isso que a gente vai chegar em outros pontos. Então, meus irmãos, a convicção interior, ela é importante. Eu diria que é o primeiro, é até mais importante que os outros, porque se Deus tem uma vontade para a tua vida, ele não vai... O primeiro farol que ele vai te mostrar vai ser colocando em você esse desejo. E você começa a se sentir até responsável por aquilo. Ele te dá uma responsabilidade. Fala. Então, você coloca, né? E daí você tem que seguir os passos para ver se ela vai crescer. Exatamente, você vai confirmando esse teu primeiro farol. Você vai confirmar aquilo que está no teu coração. Então, sem ele, também desconfie. Porque, ó, daí é aquela coisa, né? Senhor, está orando por missões, né? Como é que você sempre fala? Peraí, acho que eu até não tenho. Vamos chegar lá. E que nem quando o tio fala assim, Senhor, eis-me aqui, envia ele, né? É. Quando você fala assim, envia ele, você às vezes está imputando alguma coisa sobre a vida dele que não é a vontade de Deus para a vida daquele. Mas se é quem escuta, né, essa brincadeira que o tio sempre fala, gente, né, Senhor, né, eis-me aqui, envia ele. Mas quem escuta fala assim, será que sou eu? Se ele começa até a se imputar de faróis sem essa convicção, é muito provável que ele também está dando em água nessa história, porque a convicção interior seria o primeiro farol que você tem. É o primeiro sinal da boa e perfeita vontade de Deus. Mas não significa em absolutamente que já é a boa, perfeita vontade de Deus para a tua vida. Após isso vem as confirmações. Fala ali. Então passa. Um acontecimento, eu presenciei assim que marcou minha vida, que foi uma coisa espetacular. Um rapaz de 18 anos, estava aqui no Hospital São Lucas, filho de um dono da Pluma, do dono da Pluma, pastor lá foi chamado para orar. Então veja. Ele já tinha a família tentado tudo. Leucemia. É. O pastor Ondar, quando chegou no quarto, tinha um pai de santo lá. Ele olhou para a pastora Ondar e disse: com essa eu não posso. E ó, pastor Ondar, isso ali, pôs a mão, já na hora. O problema que está passando na minha companhia, ele falou assim: eu não tenho jeito para isso, mas essa mulher ali. É. Mas não, isso. É uma dinheiro. Então veja: olha o seguinte. Alguém da família que descobriu o pastor Dá. Fizeram um cético, não era cristão, tá? Alguém se comoveu e acabou chegando. Ninguém desse mundo dá jeito. Né? Mas tem lá o pastor Dá. Então Deus ali, porque nos ouve a pastora Odar, para acontecer o milagre, e isso pô, foi uma bomba daquele hospital, os médicos, a equipe, peraí, para ver o tamanho deles até, né? Porque muitos médicos especialistas se acham os donos da verdade, os donos do culto. É, parece que quanto mais eu estudo, mais eles ficam céticos. É verdade. Funciona assim, pode. E aí humilde, o milagre aconteceu. Para ficar mais humilde e ver que tem um Deus grandioso que eu quero. Então, sabe, tudo tem a ver mais ou menos com isso. Sabe? E a boa, perfeita vontade. Aí, né? Então, meus irmãos, esse é o nosso primeiro farol. Eu acho que a gente vai ter que continuar os outros faróis apenas nos próximos capítulos. Por favor, tio. Tem um seu fundo de verdade. Mas, irmão, o que é importante? Nós concluímos hoje, né, essa questão do objetivo e do subjetivo. Nós precisamos ter um equilíbrio nessa história. Nós precisamos agir por fé e não por presunção. E nós precisamos, né, estar atento, sim, à direção de Deus na nossa vida, né, na convicção interior. Isso são as nossas experiências, é o nosso impulso, é o nosso coração, é o nosso espírito quando nos direciona alguma coisa. Nós precisamos estar abertos a isso, buscarmos isso, que vamos conseguir cada vez discernir melhor, né, tendo a comunicação e intimidade com Deus. Né. Isso é a receitinha para nós termos esse discernimento, né, e essa convicção interior cada vez mais. Mas, só isso não basta, né, porque o coração do homem é enganoso, e aí vem mais 6 passos para nós discernirmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida em coisas que não são simples e nem regras, como o Felipe correndo atrás da carruagem, ou abrir uma igreja no meio, no buraco do nada, como diz a pastora, ou qualquer coisa assim, que são sim vontades de Deus, bênçãos de Deus, e nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus e aquilo que Ele espera de nós. Que nessa semana, você já pense num desafio, né, de você crescer nessa comunhão e nessa comunicação com Deus, para que Ele consiga, né, falar mais coisas ao seu coração e você consiga discernir mais, seja os impulsos, seja os chamados, sejam os sonhos, que Ele, né, esteja atento, que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, e você vai, né, conseguir cada vez mais discernir qual é a vontade de Deus para a tua vida, e aí vai ter os outros 6 pontos que vão ajudar a gente não afundar esse barco, ou melhor, a gente não ficar encalhado, né, porque o pior do que acho que afundar é você ficar encalhado, passa-se anos, né, e você está encalhado num banco de areia. Chegar no porto. Amém?